Alerge Serviço. O ônibus da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerge vai atender a população de Valença, na região do Médio Paraíba, na próxima terça-feira, dia 24. O atendimento será feito na Praça Visconde do Rio Preto, no centro do município. A partir de quarta-feira, o ônibus ficará na cidade vizinha, Vassouras, onde prestará serviço à população até o próximo sábado, dia 28. O veículo vai ficar estacionado na Avenida Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos, na Broadway, Espaço Cultural Wilson Guedes. O atendimento em Valença e Vassouras acontecerá das 9 da manhã às 5 da tarde. Os interessados em entrar em contato com a comissão para tirar dúvidas ou fazer reclamações de serviços e produtos também podem recorrer ao atendimento telefônico. O Disque Defesa do Consumidor é 0800-282-7060. Repetindo, 0800-282-7060. Reportagem Bárbara Souza.